Alô galera, ouvintes do Gava Estática, estamos aqui mais uma noite, estamos nos preparando para falar sobre casos misteriosos que até hoje não foram resolvidos. Podemos citar alguns casos famosos que muitas pessoas conhecem e podemos citar até alguns casos que ninguém nunca ouviu falar. Geralmente isso acontece quando nós nos juntamos. Hoje estamos aqui com as presenças ilustres de sempre, as mesmas pessoas. Temos o grande poderoso peixe voador, Flyfish. E aí galera? Temos a Vivi. Oi. Temos o nosso querido Aiken Frost. E aí, pessoal? E temos eu. Temos Ivonzinho. Eu é ótimo, né? Eu não tenho pauta e sou feliz com isso. Eu sou feliz assim. É, por isso que você tá apresentando, então... né? Uns têm pauta, os outros estão quase morrendo, passando mal, e assim a gente vai. É. Vamos sempre, não importa se tá... A maior participação da Vivi foi agora na apresentação. Não estranhe se ela não falar mais nada durante o programa. Ou melhor, que não seja aham ou não. Ou achei. Pega um lenço aqui, Zé. Peguei. Obrigado. Então vamos lá? Bora gravar, gente. Então, pessoal, quem vai começar com essa bodega? Quem quer citar o primeiro caso bizarro? Pra começar, né? Roswell, lightíssimo. Balão meteorológico. Esse é um dos mais clássicos, né, cara? Quem? Sobre Roswell, né? Que foi quando caiu, dizem, né, que no Novo México caiu uma nave alienígena e ninguém nunca soube responder isso direito. Até hoje tem um gazigalhão de teoria sobre isso, né, cara? Uma mais bizarra que a outra ou tentando encobrir mais o que aconteceu lá. Dizem que foi, na verdade, um balão meteorológico, mas um balão meteorológico não tinha massa suficiente pra causar a cratera que fez. Mas não encontraram, então, nada, né? Só não. Na cratera. Mas todo mundo que chegou primeiro no local não, ou não falava do assunto ou não tá mais vivo hoje. Quantos anos ou não tava mais vivo no dia seguinte, né, cara? No dia seguinte que é o nó do negócio. Ou no dia seguinte foram falar com ele: oi, tudo bem? Tudo. Eu. Bem. Muito. Minha casa. Mas aí, e das teorias, das bizarras e das... O caso mais... Roswell? É. Bom, as mais comuns hoje em dia de se ver por aí é a boa e velha do disco voador que eles levaram pra Área 51, o canto do tiro. Área 51. Ah, eu já matei então esse bicho no joguinho lá. Ai, que horrível. Nossa, tinha que ter um comentário nerd assim no meio da gravação. Claro. Quando eu fiquei sabendo que tinha lá uma Área 51, aí eu pensei, olha só, fizeram Área 51 baseado no jogo. Nossa. Eu não tinha muita cultura. Ah, inclusive eu tenho instalado aqui no meu notebook, se vocês quiserem jogar depois. Ah, eu quero, depois me passa que eu vou. A gente joga aí. Na hora do almoço. Não, mas é muito interessante os casos lá de balão meteorológico, né, nos Estados Unidos. Dizem que o próprio governo insiste em citar os casos de disco voador, né? Pra encobrir as pesquisas de aeronaves militares. É, às vezes é melhor fazer isso mesmo. Falar, então coloca a culpa no ZT, que aí os outros países não vão nem suspeitar que a gente já tem essa tecnologia. É. Pô, cara, falando nisso, tem um documentário que tava passando há pouco tempo na Discovery, que se chama OVNI Nazista. Que é sobre os OVNIs no Terceiro Reich. É, que na verdade não são do outro mundo, são daqui mesmo, sabe? Vários projetos. E são velhos. Aham. E muitos voavam. É. Muitos voavam mesmo. É, muito já foi falado de um projeto da Força Aérea Americana, acho que chamado Projeto Aurora, que o objetivo do projeto era criar uma aeronave que voava através de antigravidade, né, cara? Tinha um motor que girava, fazia um giro com... Como é que é o nome daquele metal líquido? Um gato com manteiga, né? Gato com manteiga nas costas? Não. É, né? É a fonte de qualquer energia, eles pô. Eles pegaram um gato, amarraram uma torrada nas costas. Ele, né, ficou girando, virou motor. Peraí, gente. Momento cultura do Gava Estática. Como fazer para um gato flutuar? Sabemos que o gato sempre cai com as patas pra cima. Não, pô. Pra baixo. É um momento cultura da porra. Calma, vocês não entenderam. Nós também sabemos que o pão sempre cai com a manteiga pra baixo. Então é só passar a manteiga nas costas do gato e jogar ele no ar que ele vai ficar flutuando. Lei é lei. Não, mas aí que tá a lei do Murphy. Sempre que você tenta desafiar uma lei dele, especialmente pra fazer isso, ela se anula automaticamente. Então, se você passar manteiga no gato, provavelmente ele vai cair de cara no vai chão. Vai morrer, né? Ele vai explodir. Sem nem pata, nem manteiga. Você vai passar manteiga nas costas do gato e vai explodir misteriosamente, né? Não, vai dar tela azul no universo. Prefiro continuar imaginando a minha teoria. Tela azul. Voltando ao Projeto Aurora, eles diziam que essa aeronave girava Mercúrio a uma velocidade incrível, a uma temperatura muito baixa e com a pressão de centenas de atmosferas e assim criava um campo antigravitacional. Esse caso chegou a aparecer no Arquivo X. Ah, isso eu cheguei a ver no Arquivo X, mas como que eles conseguiam deixar o Mercúrio numa baixa temperatura e ele não solidificar? Mas o Mercúrio, ele já é líquido, né? E por isso, mas ele numa baixa temperatura ele fica sólido. Mas é por causa da pressão também, cara. É, porque pela velocidade, pela força centrípeda, ou centrífuga. Na verdade, não, é centrípeda. Centrífuga, meu cara. Tô até falando com meu irmão esses dias que parece que toda a moda de alienígena tá voltando, né? É. Lá da Austrália, eles querem aparecer lá uma nave gigantesca no céu, e tal, ninguém viu. Ah, eu fiquei esperando. Eu também fiquei esperando, assim. Eu fiquei olhando pro céu, todo feliz, mas teve uma coisa que eu pensei, né? Alguém leu a mensagem que eles mandaram? Não. Eu vi. Essa mensagem, um famoso capitão por aí falou uma coisa que é verdade. O Aiken vai até acho que concordar com isso. A mensagem, ela sempre dizia que eles vêm em paz, que eles trazem amor, que não tem como, que não precisa amor, se preocupar, que eles estão sempre trazendo... Eles só queriam se mostrar, na verdade, né? Inclusive interferindo. Eles só queriam se mostrar, tudo bem. Se você prestar atenção na conversa, isso daí é muito utilizado por exército, pra desmotivar o inimigo. Ah, sim. Pra ele achar que, na verdade, tá indo com esse pensamento de... Isso é desde Troia, cara. Isso é desde o do cavalo. Mas ainda, lá, até hoje tem gente que cai nessa brincadeira, então... Não... Espera aqueles hippies oferecerem flores, aí dá um raio desintegrador em cima da galera. Inclusive no Independence Day, né? E quando os ETs estão armando lá a super arma deles lá, que é aquele raio fodão. Quando ele começa a armar, pô, a galera fica, olha só, que bonito, que lindo. Tragam Elvis de volta. É. Algum de vocês ficou acordado pra ver esse negócio? Eu fiquei. Você ficou acordado? Acho que eu tava dormindo. Era pelo horário, dos Estados Unidos. Pelo horário do Brasil, acho que foi 2 horas da tarde. Mas pelo que ele falou na mensagem, eu acho que ele falou que ia ficar 3 dias, não? E ia ficar, não, mas tô falando quando ia começar. Ficar... Ah, tá. Para as 2 horas da tarde. Pra não dizer que eu não acreditei, eu fiquei meio apreensivo, porque havia viajar pra cá, acho que uma semana depois, mais ou menos. Caralho, o aeroporto vai dar uma merda tão grande depois disso. Todo mundo, ninguém vai, não vai funcionar o aeroporto. Vai que tá indo lá voando, do nada, pum, bate no escudo. Um campo de força bizarro. Bate num campo de força sem querer. Ai, eu ia ficar muito fudido. Eu ia falar, puta que pariu, nunca viajei de avião e agora quando eu viajo eu fico batendo as coisas dos ETs. Não, e a Via disse que ia ficar fudido como se fosse, tipo, bateu, lascou o para-choque do avião só, né? É, bateu, desce pra empurrar, né, cara? Ia xingar, né, o cara? Ia descer do avião e ia xingar lá, né? Porra, que é isso aí? Você parado aí, pô? Que é isso? Cadê o triângulo, cara? Vai ficar estacionando esse disco voador aí no meio do caminho? É, no meio do ar. Buzina essa bosta desse avião aí logo. Falando ainda de ET, tem um ET de Varginha, né? Que o Fermento já adiantou que não tava querendo discutir. Deus, vamos deixar esse caso cair no esquecimento. Tá vendo? Ele faz parte dos ETs, cara. Não, cara, mas esse foi um dos casos mais importantes da ufologia internacional, cara. É verdade. É, mas foi uma coisa tão indiscriminada, até por eles mesmo. Depois, eles acham que é mentira. Os próprios... Ah, claro que eles vão falar que acham que é mentira. Depois que todo mundo começa a te pressionar, falando, olha, isso é mentira, pô, você não viu isso. O cara começa a falar, pô, melhor não discordar, né, da galera. Não, mas não as pessoas que viram, tô falando dos próximos, os próprios especialistas em ufologia. Isso eu nunca ouvi falar não, cara. Alguns mesmo já estão até desconfiando se não é tudo mentira mesmo, do... Pô, cara, quando esse especialista de ufologia fala que é verdade, eu não acredito. Pelo amor de Deus, os caras saíram da rave, viram o ETzinho lá. Os caras estavam tudo louco de tudo que pode imaginar. Que cara, cara. Foram duas meninas no meio-dia na rua delas. Foi elas duas e teve um cara não, também. Não, pô. Teve um monte de gente. Bombeiro viu. Foram, as primeiras foram três meninas. Duas irmãs e uma amiga. Que a amiga se recusa a falar até hoje. Do, claro, tem um... Imagina, na sua casa, aparece um camarada vestido de terno preto, põe uma arma na sua cara e fala pra você nunca mais falar daquele negócio. Você vai... Sai por aí. Que a verdade seja dita. Tá liberdade bom. De expressão direta já. Tira na cabeça já. Inclusive teve um cara lá, esses pilotos daqueles aviões pequenos, sabe? Teco, teco. Aí que parece que um dia antes, ou foi dois dias antes. Essa história toda de ET de Varginha não começou no dia que as meninas viram, não. Já antes, não. Os caras já tinham visto coisas esquisitas. Esse piloto aí viu, não sei se foi um objeto caindo, alguma coisa assim. Uma coisa passando na frente da nave dele, não foi? E depois que as meninas viram, aí começou a aparecer um monte, não foi apenas uma coisa, foi um monte de fato que foi juntando e virou uma história complexa. Mas não teve um que bateu, que tá? Quando que você viu a uma hora? Quando que você viu a uma e cinco, em lugares totalmente diferentes da cidade? Foi uma galerona que desceu, meu irmão. O quê? É, não era um só. Eram três até. Tem o caso de um policial que diz que achou os braços de uma outra criatura desse mesmo tipo do ET. É. Levou pros militares e depois de 30 dias morreu de uma infecção desconhecida. Ah, também, né? Foi pegar Foi pegar na mão do ET? Pensou que ia ser curado igual no ET. Na mão filme, do ET? Né? O ET já perdeu a mão. Imagine, cara. Um ET com lepra. Pronto. Lepra já é uma coisa que você não deve tocar. Dá mais uma lepra alienígena, imagina. Pegou uma lepra interestelar agora. Será que eu vou morrer também? Depende. Tem muito ET por aí, Vi? Olha que você mora bem num lugar bem propício, assim. É, nada em basta volta. Dizer que é da terra do astronauta lá, né? Do Osso. Do Pontes lá, qual é o nome? Marcos Pontes. Marcos Pontes. É de Bauru, ele. Gente, pô. Eu frequento o salão de beleza da irmã dele. Dizem que os militares brasileiros trocaram alienígena por levarem o astronauta, né? O astronauta ao espaço. Que já era considerado astronauta muito antes dele sair da Terra, né? Eu nunca entendi isso direito. Astronauta, pra mim, é aquele cara que vai pro espaço e tal. Não um cara que tá fazendo treinamento pra ir pro espaço. Esse é um pseudo-astronauta. É um estagiário. É um estagiário. Não tem direito nem a palavra de expressão. Ah, aquele né? Negócio. O cara que tá estudando o negócio já começa a se identificar, a dizer que é aquilo, né, cara? O cara que tá fazendo advocacia já começa a falar que é advogado desde o primeiro período da faculdade. Não, imagina, eu sou astronauta. Não, você é bicho. Fica quieto. Começou agora, fica quieto. Vai pegar pedágio. É. Imagina, depois do primeiro voo do cara, eles raspam a cabeça dele, taca ovo. O povo pode fumar. As profundezas do oceano guardam segredos que nem nós sabemos, né? Eu prefiro não saber. Pois é. Tem cada coisa bizarra lá embaixo. É, por exemplo, as fossas marianas cabem o Monte Everest inteiro dentro. Ah, cara, mas a fossa das Marianas, cara, é o lugar mais profundo que as pessoas conhecem. Então, né? Imagina o que tem dentro daquele canto, né, cara? Essa Mariana é danadinha, né, cara? É, ó, bem profunda. Ai, fossa. Gente, se matem, eu. Meu Deus. Não, mas é sério, é... A pressão exercida na fossa das Marianas, mesmo na metade delas, já é... destrói qualquer coisa. É absurdo, né? Aquilo, submarino, né? As porcas explodem no... Implodem, mais especificamente, né? Implodem. O submarino implode. A pressão interna do submarino vai... É, vai... É uma no ano bomba de 97, atômica, o National Ocean Atmospheric Administration... dos Estados Unidos, gravou no fundo do mar, próximo da costa sul-americana, um som que eles identificaram como de origem biológica e de uma criatura entas vezes maior que uma baleia azul, né, cara? Maior que o maior animal conhecido hoje em dia. A localidade, esqueci o nome agora de onde foi gravado o som. Lá na Escócia, né? Lago Ness. Não. Foi a 50 graus sul. América do Sul, né? E 100 graus oeste. Mas o mais bizarro, cara, desse som, não só pelo tamanho da... É o próprio som, né, cara? É o próprio som. Vamos disponibilizar o link pro som, né? Não, a gente pode botar o som agora mesmo. Põe aí pra tocar. Esse som foi batizado de bloop, que ele se assemelha a uma bolha de água quando ele é acelerado a 16 vezes, se eu não me engano, que é o padrão de análise desse órgão, né, dos Estados Unidos, que grava os sons no oceano. E o mais bizarro de tudo é que o som foi gravado aonde o autor Howard Phillips Lovecraft diz que é a cidade de Hillier, onde Cthulhu dorme até hoje. Pera aí, o que dorme até hoje lá? Eu não escutei direito. Cthulhu. Que Cthulhu? Se você quer saber o que é Cthulhu, meu cara, imagine uma criatura gigante com um polvo na cabeça. É basicamente isso daí. Que é o quê? É um monstro do Godzilla. Um Kraken? Não, só que com cabeça de polvo. Mas o Kraken é um polvo. Imagina um Godzilla com cabeça de polvo. Ah, tá. Eu escutei... Imagina um Kraken, mas com a cabeça de polvo. Eu falo, pô, mas o Kraken é um polvo. Mas, tem uma coisa também ligada ao mar, só agora me veio, pensei agora, como eu já disse, eu não tenho pauta. Nos mapas de cartografia antigos, né, tinham, não sei se vocês já viram, assim da Idade Média mesmo, eles desenhavam serpentes e monstros gigantes no mapa. O Aiken que deve saber disso. Sim, é. Uhum. Sim, lógico. Aqueles mapas antigos. Em muitos casos, batia de ser no Triângulo das Bermudas o desenho. Caraca. Era aquela área, que era onde sumia embarcações. Eles, na verdade, eles faziam por aquela rota. Nem sabiam da existência lá do triângulo ainda. E sumia as coisas ali. E é estranho, porque eles já tinham... Acho que a mitologia do Kraken, essas coisas, surgiram depois. E o desenho já existia muito tempo antes. O desenho de polvo das serpentes gigantes do mar. Não, pô, essas histórias já existem desde 500 anos atrás. Mas assim que o cara que vê um polvo pela primeira vez, né, na história, vê aquele bicho lá, cara, não é difícil imaginar um daquele maior, sabe, no mar. É foda, cara. Não, bicho meio esquisito, né? Imagina se um cara desses, se um navegador desse, vê um daquelas lulas gigantes que a gente sabe que existe hoje em dia, o cara entra em desespero total, então, né? Ainda já que você falou do Triângulo das Bermudas, já, se eu vou falar de todos os casos do Triângulo das Bermudas, ia ser um programa só pra isso, né? Então eu separei alguns aqui. Começou em 1890, por aí, não foi? Eu tenho 840. 840, separei. Eu não lembro se esse foi o primeiro, mas é um dos que eu separei aqui. Que foi uma embarcação francesa chamada Rosalie. Rosalie. É. Ela desapareceu e foi encontrada meses após, na área do Triângulo das Bermudas. Sem tripulação. E sem tripulação e com as velas recolhidas, sabe? Teve esse caso, separei mais alguns aqui, de 1918, um pouquinho depois, Cyclops. Embarcação carregada com 19 mil toneladas de aprovisionamentos para a Marinha Norte-Americana, com 309 pessoas a bordo. Desapareceu 4 de março, em mar calmo, sem emitir aviso, mesmo dispondo de rádio. Não encontraram até hoje. Algumas aparecem depois, sem nenhuma... Sem ninguém. Ah, teve essa aqui também, de 44, Rubicon. Que é um cargueiro, que sumiu e depois reapareceu sem sobreviventes. Quer dizer, só um sobrevivente, que era um cachorro, foi encontrado no navio. As pessoas mesmo, ninguém sabe onde foi que... E o cachorro, essa... É de 44, gente, me desculpa, mas acho que o cachorro já tá morto, nem ele, mas pode dizer o que aconteceu. Ele não é mais um sobrevivente. Ah, é, né? Nem ele pode falar. Não tem mais nenhum sobrevivente, pai, desculpa. Você só pegou navios? Não, eu ia falar agora. Foi um dos casos que deixou mais famoso mesmo, que foi o de avião em 1945, um ano depois aí do cachorro. Ele tava vivo ainda. Provavelmente. O cachorro falou com o pessoal lá do governo pra ir salvar o resto, eles mandaram avião. Então, que é conhecido aqui como o Voo 19, ou Missão 19, que é vindo em inglês. Flight 19. 19. É. Uma esquadrilha de 5 aviões TBF Avenger, que foi desaparecida em 5 de dezembro. Eram 5 aviões e eles sumiram, de repente. Depois mandaram um hidroavião, que foi enviado para o resgate desses 5 aí. E o resgate também sumiu, pô. Depois de 20 minutos, sumiu, com 13 tripulantes a bordo. Eu até peguei um trechinho aqui, foi tirado de do livro O Triângulo das Bermudas, que é de Charles Berlitz, um livro de 1984. Que tem aqui um registro que foi gravado, o líder lá da esquadrilha. Chegou a ser registrada a conversa dele com a torre, né? E a conversa foi cada momento sumindo um pouco mais, né? E aqui eu vou narrar um pouquinho. Chamando torre, estou em emergência, parece que estamos fora de rumo. Não consigo ver a terra, repito, não consigo ver a terra. Qual é a sua posição? Não tenho certeza de nossa posição nem onde estamos. Parece que estamos perdidos. Mude o rumo para o oeste. Não sabemos para que lado ficou este, tudo está errado, estranho. Não tenho certeza de nenhuma direção, até mesmo o oceano parece diferente. E a comunicação vai piorando até que nada mais pode ser ouvido. E os caras somem, simplesmente. Alguém mais se arrepiou ou só eu? Sim. A Vi se arrepiou, chegou até a espirrar. É. Eu acho que ela também. Eles levaram uma vez pro Triângulo das Bermudas... 5 embarcações, eles estavam fazendo um teste para ver se eles encontravam alguma coisa. Com equipamento de última geração, de não sei o que, para ver o que acontecia lá. E no meio da gravação. E foi, se não me engano, foi uma matéria do National Geographic, isso. E no meio da gravação, a câmera desligou. Eles perderam um pedaço do programa, eles mesmos. Caraca. Só ficou áudio no meio da gravação. Praticamente o dedo do Padre Quevedo quebrar, né? É. Mas foi impressionante, porque assim, sumiu, aí ficou uns 10 ou 15 minutos só de áudio. E o cameraman falando, mas a bateria tá cheia, e não tem imagem, totalmente preto ou estático. E que aí o cara fica meio assim, né, pô, os caras tão fazendo documentário sobre isso, né? É. E dá uma merda dessa, aí... De repente cai no seu colo, aquela bizarrice. É, mas aí teve muita gente também achando que era fake, né? É, então, eu tava falando disso, porque... Sei lá, eu quero fazer um documentário pra dar um climazinho, né? O cara pode muito bem fazer isso. Não dá pra. Acho que não prova muito não, mas que é foda, né? Lembra que você falou que tem vários lugares que onde até a bússola aponta pro norte real? Na verdade não são vários lugares, são só dois lugares. Que é no Triângulo das Bermudas e no Mar do Diabo. Mar do Diabo já é mais perto do Japão, né? É, Mar do Diabo é mais perto do Japão. Onde acontecem as coisas mais estranhas, né, do mundo. É. Ali no Japão. Onde o Godzilla dorme também. Esse Mar do Diabo é um outro Triângulo das Bermudas, praticamente, né? É uma área bem parecida, também cheio de casos parecidos. Que seriam... Algumas pessoas dizem, tem a teoria, inclusive o que eu tava falando aquele do National Geographic, agora eu lembrei mais ou menos, eles tinham a impressão... Que o que seria o Triângulo das Bermudas? Ele seria um buraco negro. E nesse outro ponto que a gente falou agora... Buraco negro não é no espaço? Não, exatamente. Só que eles têm essa teoria que buracos negros podem surgir na Terra. Puta, aí cara. Seria um black hole na Terra e teria o buraco de minhoca, que é o wormhole, que seria da onde tudo que entra num buraco negro sai no buraco de minhoca. Por onde é cuspido pra fora do buraco negro. Essa é a teoria. Então eles dizem que o que entra pelo Triângulo das Bermudas sai nesse outro ponto do que é do outro lado da Terra. É. Que é no outro pedaço. Essa era a teoria deles. Ou seja, é o jeito mais fácil e rápido de você viajar pro Japão, né? Japão, né? É, né, cara? É um teleporte. Tem uma teoria aí que dizem que a região do Triângulo das Bermudas também é uma região bem hostil já por natureza mesmo, sabe? Diz que lá acontece um fenômeno lá, eu me esqueci o nome do fenômeno, que acontece de aparecer do nada ondas gigantes que podem engolir... Tem anomalias, padrões climáticos e topografia, são trombas. Mas eu não sei, como é que se acontecesse isso mesmo, como é que... Ninguém vê, como é que não chega na costa? Não, eu não digo nem isso, como é que os navios aparecem depois... Com as velas recolhidas e sem tripulação. E um cachorro, cara. Como é que pode? E um cachorro. Um cachorro. O que as pessoas acham também, cara, é que eram piratas, né? Que roubavam. Porque nunca a carga continua no navio. Ah, é? Eu pensei que continuava. Teve um caso que a carga continuou. É, eu não cheguei a fundo não, mas eu pensei que continuava a carga. E os aviões. Por isso que eu digo, pô. Sempre tem algum caso que não bate, né, com a teoria. É, piratas atacando os aviões é que é sinistro, né, cara? É. Teve o... Em 67, teve o Witchcraft. Ele desapareceu dia 24 de dezembro. É considerado um dos casos mais extraordinários do Triângulo. Tratava-se de uma embarcação que realizava cruzeiros marítimos. Estava amarrada a uma boia em frente a um porto de Miami, na Flórida, cerca de 1.600 metros do solo. Simplesmente desapareceu com a equipe inteira e um passageiro. Cara, tava amarrado e sumiu. É. Mas ele tava no porto, peraí, eu não peguei. É, ele tava amarrado a uma boia, bem na frente do porto de Miami. Boia, sabe aquelas coisinhas que fazem trim-trim, trim-trim, sabe? Sim. Uma coisinha com sino em cima. Isso é uma boia. Uma boia marítima, pô. O cara pode estar achando que é aquela coisinha em formato do monstro do Lago Ness que ele usa pra ficar na piscina, também é uma boia. Caraca. É, eu chamo aquele de boia, uma pô. Boia. Tava preso numa coisa dessas. Vai e sumiu todo mundo. E sumiu e não encontraram até hoje o Witchcraft. E olha o nome do barco também. É. Vocês já ouviram falar que tem também uma teoria de hidrato de metano? Ah, é uma que escapa metano do fundo do mar, não é? É, afunda o navio e os sedimentos cobrem rapidamente e não dá pra achar. Abre um buraco, afunda e tampa. É. E avião, por estar passando ali em cima, costuma explodir quando passa por uma coluna de gás que levou. Mas já aconteceu, não é foda, mas já aconteceu de plataforma de perfuração de petróleo afundar. Por causa disso. Daquelas grandonas. É. Caramba. Então é isso aí, pô. Vamos finalizar esse negócio. A gente tá com medo porque a gente já recebeu umas luzes estranhas aqui, nossos notebooks aqui. O gaveteiro do Ike misteriosamente desapareceu, o que ele traz em todas as gravações. Nossos laptops aqui estão causando esse barulho. Também tá dando a gente um pouco de medo. Alguém mais tá vendo aqui um carro? Alguém tá vendo uma limousine preta ali com placa preta do outro lado da rua? Porta, coloca a cadeira na frente. Olha, gente, a gente vai ficar. Acho melhor a gente ficar por aqui. Tá ficando tenso, tá, cara. Tá ficando tenso. Gente, acabou. Vocês ficam agora com os e-mails, porque é rapidinho. Vai que eu vou descer agora pela saída de emergência, cara. Vai, falou. Fermento, provavelmente o Ike está certo. Você viu que das últimas vezes... Não gostei dessa espécie de comentário ácido e meio ofensivo, sabe? É, né? Esse veneno. Ah. Você fica quietinho hoje, garoto, que quem tá apresentando o podcast sou eu, tá? Ah, é, meu status é tudo seu. Já tá colocando as garras de fora esse rapaz. O âncora sou eu, então não me interrompe enquanto estiver falando, garoto. É, eu vou chamar o menino lá do RPG, me esqueci o nome dele. Pois eu chamo o segurança. Te tiro dessa sala. Oh. É, né? Eu vou contratar o garoto da água pro seu lugar. Nossa. Menina da Copa. Ô, Maria, faz um brigadeiro aí. Bora, bora, bora. Volta. Deu um pulo e falou... Ui! E subiu na nave. Será que você ainda lembra o telefone dela? O CPF eu devo lembrar, serve. Nossa, como que consegue lembrar um CPF? Eu não lembro nem quando o meu. Faz declaração... Como ainda consegue lembrar o dos outros? Quando você faz declaração de imposto de renda e tem que fazer muita, você acaba lembrando. Porque você tem que ficar acompanhando até a pessoa receber a restituição. Momento Cultura 2. É. O que é preciso pra você ser um bom... Um bom, isso aí que ela falou. Um bom corretor de imóveis. Corretor de imóveis, tá louco? Você precisa saber do que você está falando, primeiramente. É, principalmente disso. Foi que você falou, não escutei não mesmo. É, eu sei, entendeu? Não, agora eu não quero mais falar. Liga aí, fala. Não quero mais. O palco é seu, a mesa é sua. Não quero mais saber. Não quero. Não quer mais. Vamos disponibilizar o link pro som, né? Não, a gente vai botar o som agora mesmo. Põe aí pra tocar. Não é esse não. Ai, muito engraçado. Eu não fiz essa. O som, seu tonto. Eu fiz do tipo não importa, uma coisa qual foi assim. A sua intenção. As pessoas interessadas no assunto devem ter aproximado agora da caixa de som pra escutar o negócio e escuta uma brincadeira de mau gosto dessa. Escuta uma gralha dessa. É. Pô, devia ter falado que fica chuva.